ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Bora, porra! Ela quer dar pra bandido, pra cima! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, toma! Ela quer dar pra bandido, toma! Toma, toma, toma, toma! Ela quer dar pra bandido, o bagulho entorne e vira essa bundinha e toma, toma, toma! Treme tudo! Toma, toma, toma, toma, caqueado, caqueado, caqueado! Um, dois, três, one, two, three! Vai pra cima, pra cima! É o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile, é o baile, é o baile, é o baile, é o baile! Três, dois, um, explode! Chegando no 12, meu irmão! E o quê? Olha os caras de pau pra cima! Pra você, que de mão dadas não ia. Vocês, vocês! Agora vejam só! Vira tudo! Esse mundo gira, como é o baile do Patrese! Não contou que pudesse mudar. Eu passei no Hobbs também! Stefania, o Gabriel! Arroz também! Parabéns, feliz aniversário! Agora vejam só! Toda a sua família com muito amor, rapaz! Segura! Esse mundo gira, como isso não contou! Agora! Agora vai sofrer na minha mão! Bora, Crocomídio! E toma caqueado no gingado, caqueado, vem dançando e vem tremendo! É o baile do Patrese! É o baile do Patrese! É o baile! É o baile do Patrese! Patrese! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai bebendo e o Patrese der! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Dá-lhe meu top do Pará! Olha, via! Dá-lhe meu top do Pará! Patrese! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. E vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem, vem! Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá louco, tá louco, tá louco! DJ Patrese, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver. Eu já falei, DJ Patrese, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão. E o que, e o que, e o que, e o que, e o que, e o que? Vai, loucão! Agora! Loucão, loucão, loucão, loucão, só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão, cara! E na batida, bora pra cima, pra cima, pra cima! Toma, toma, toma, toma, toma, toma! Chefinho, queda pro chefinho, vem pro Patrezinho, vem pro Patrezinho, vem pro Patrezinho. Fora, fora! Queda pro chefinho, queda, então vem! Vem, vem, vem, vem, pra cima! Vem, vem, vem! Toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Aí, Jackson! Toda bandida gosta de pressão. Equipe couro com couro, no sideral. Sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada. A sequência! Sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de. Olha a sequência! Lá vem! Sequência de. Lá vem, Lohan! Sequência de tentada, sequência de tentada. Lá vem, garoto! Tô, story now and bring this motherfucker down. Arrabia. O cara tá na área, meu irmão, DJ Rohan. Aí, Lohan, pra cima, meu irmão. Você comanda like tudo. Come it... Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, três. Arrabia. Os caras de pau também do mar. Rapaz, tem muito celular aqui, calma. Galera do Inter Center Park. O Ídalo também. O Raniel é nós, pra cima. E o Patrese dentro do... É quanta letrinha, moleque. Fundo de garrafa tem que usar aqui, pô. Vem, vem, vem, Breno. DJ Lohan que tá tocando. Caralho, caralho. Pra cima, vai, vai, vai. É muito tel. É muito tel. Bora, Patrese, não adivinha, não adivinha. Bota pra cima! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma toma, toma, toma. E o Renan também é o Xenação. Galera, tudo aqui comigo. Toma, toma. É caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Patrese, é contigo, meu irmão. Vai pra cima. DJ Patrese faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Caqueado no gingado, caqueado no gingado, caqueado no gingado. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bota pra cima o bagulho que não para. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Um abraço, beijão também a Kari. Vem, Kari, bora mulher pra cima. Cê tá no camarote, meu irmão. O croco é bagulho louco. Cê tá aqui, ó. O croco é bagulho. Aqui no baile do Patrese. O croco é louco. E Maria. Bora, Maria. O croco é louco. O croco é bagulho louco. O croco é louco. O croco é louco. O croco é louco. O croco é louco. O croco é louco. O croco é louco. Vai virar, vai. Quem não tem hora pra chegar em casa. E as novinhas no motel. Hotel. E as novinhas no motel. É muito hotel. Vai se ligando. Peraí. A domingueira top. Aqui é a quinta top. Não vai copiar, tá doida? Domingueira top. Dia 16. Dezembro agora. Tem o Búfalo do Marajó. Aqui no Caribe, meu irmão. De bobeira também. Domingo, Búfalo do Marajó. E de bobeira. Vamos pra cima, Rosenberg! É a quinta mais top da cidade! Com o DJ mais top também! O top DJ do Pará! Sempre aqui, ó! Bora, bora, bora, bora, bora ver! Pode beber muito, só não pode passar mal! E o quê? Pode beber muito, só não pra pode cima. Passar mal! Hoje o rock doido é com os caras de pau! Hoje o rock doido é com os caras de pau! Hoje o rock doido é com os caras de pau! Hoje o rock doido é com os caras de pau! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Fala, Netinho! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Robert, pra cima! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do coco. Bora, fugitivos, não alivia, meu irmão! Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. E a galera da Nike pra cima! Bora, panelinha! Toma essa mitada! Toma essa mitada! Toma essa mitada! Toma essa mitada! Agora pra cima, meu irmão! Não adivinha! Não adivinha! Toma! Toma! Toma! Toma! 3, 2, 1, vira! Cadê o Redley malucão? Tá ao vivaço, meu irmão! Bora, malucão! Vetinho da NET, papai também, da Kawane e do Júlio, um abraço, do King Gold, sempre no Crogo, alô Marambaia, joga do King Gold no telão, acorda neném, bora meu irmão. Não pague no Patrese que vicia a multidão, não pague no Patrese que vicia a multidão. Atenção neném. Não pague no Patrese que vicia a multidão. Foda, mano. Se a multidão, é doida? Bora lá, chefão. Joga, joga, joga, joga a mão. É o baile do Patrese que vicia multidão. Joga, joga, joga, joga a mão. É o baile do Patrese que vicia, joga, joga a mão. É o baile do Patrese que vicia, joga, joga a mão. E joga, joga, joga a mão. Mão. Faz parte que esse negócio de tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse, meu irmão? Bora, belisca! Bora, neném, pra cima, meu irmão! Não adivinha, não adivinha, não adivinha! 3, 2, 1, tá na hora! Eu era uma menina e... Tá pegando aí, meu irmão, de produção. Esse verdão aí, não é isso aí, pô. Agora que cresci, você não para. veneno era assim, hein, pô. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. Muda, muda. E a volta por cima agora não, não dá. Não, não dá. Olha o presidente Cidinho. Cidinho, Cidinho, Cidinho. Agora você quer... Cata no Facebook, é o Vivaço com o Patrese, então, se não, se não. Parceiro Burra também, yes. Alberto Martins, é. Galera comigo sempre no baile. A batida perfeita, é show. Mal a gente ficou. O que é que tu quer, Potter? Já quero fazer amor. De novo, é? Olha os empresários da CEASA, meu irmão. A empresário, ficou. Vamos pra cima. Já quero fazer amor. Também é o de Augusto, aí, Academia G-Top, aqui com a gente. Onde o Breno Brasil, uma área, meu irmão. Esse corpo dele fica a mesma coisa. Mas você tá deixando o desejo falar mais alto que o coração. Não é que nessa ilusão não tem na tentação. A peça é inimiga da perfeição. Apressadinho tu é? Aí, Gabi! Vai pra cima, moleque! Agora, neném! Doido, é? Ficou bandola agora. Fiquei maluco quando vi aquela mina. Cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Baile lotado, ela descia até o chão. Movimento sexy me chamava a atenção. Não há... Meu parceiro, Gabriel Santos. É Gabriel Santos, de Aderlândia, aqui em Brasília com a gente, no baile do Patrese, aqui no Crocodilo. Tamo junto, moleque. Bora pra cima que o bagulho é doido. Ari Gabriel. Chama essa bandida, chama. Agora. Amor bandido, roubou meu coração. Calma, Arthur. Tá rolando tudo, tá ajeitando o telão agora. Dando grau aqui também. Vamos lá, vamos lá. Eu penso em você a cada segundo. Deixa então falar, deixa criticar. Só quero te amar. Vamos fugir para bem longe daqui. E o que? Do amor batido que você me ofereceu. Hoje eu estou pensando em você. Você, você, você. Você me fazendo uma misturada. Eu acho que tudo misturado, ó. DJ Patrese. Tudo misturado, bora. Vai, vai. Bebe comigo. Aí, Alan Castro. O Alan da Castrão, isso aí. O Jean também. E o Louro. Marituba. Curtindo o baile do Patrese. Espera aí. Espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O Anjo também, o Kikinho Play. Vamos lá. Vou desligar. Bora, Cristiano Ronaldo, para esse. O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei lá no Tinder. É, Valdian. Não é que ficou doidinho aqui com a minha produção aqui no notebook também. Já viu, bagulho doido, né? O nome dela é Jennifer. Sei que é isso, pai. Eu me encontrei lá no Tinder. Mas ela faz umas palavras. Disso, vou levar até 6 da manhã. Vai até 6 da manhã o Caribe, meu irmão. Tô nem vendo. Sucesso. Vai pra cima. Bebe comigo. E aí, Carlinho? Bora, Márcio. Você veio me xingar, enchendo o saco, perguntando. E a mulherada no camarote? Mas peraí. Mas peraí. Aí você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim. Vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Meu parceiro fortíssimo Arthur Diniz. E não é minha namorada. É o homem da TJ e Esporte, meu irmão. Homem do grupo Las Vegas também. Aí, Arthur Diniz, tamo junto e misturado, meu irmão. Fortíssimo Arthur Diniz. Pra cima. Só metade aí pra ti, ó. Bora lá. Fala, Rosenberg! Desce o pacote pro baile, meu irmão! Presidente mandou, vai! E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, periquita! Meu parceiro Netinho! Bora, Netinho! Decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Vocês, vocês, vocês! Joguei pro Mandela. Esse galvo é muita onda, onda, onda, onda, onda. Parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão no chão. O popozão no chão, e o popozão no chão. E aí? Diego da Ciaza! Não, o Diego Senna. Nossa despedida. Vai pra São Paulo, irmão, papai. Bora, porta, a Suelen. Pedrinho também. Vamos nessa, porta! Comanda tudo! O bagulho tá doido! Vai virando no 12! Celular! Desce sem compromisso, o Kruk é o bicho. Te liga, Rosberg. Porque é o bicho, cê é o baile do Caribe. Ela desce sem compromisso, o Kruk é o bicho. O Kruk, olha a bunda dela. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, para os cria da favela. DJ Patrese mandou pra novinha do bundão. No baile do Caribe, o croco tá pressão. No baile do Caribe, o croco tá pressão. Olha a bunda dela. No baile, baile do Caribe, bora lá! Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Tu senta onde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde? Bora, Caio Fernandes! É baile. Segura! Sai! Me solta, solta, solta, solta, solta, solta. Atenção, segurança! Aqui no lado esquerdo, rapidinho. Bora lá, pai. Aí, Paulo Caixa Baixa, vamos pra cima! Bora, segurança, bora pra cima, meu irmão. Tudo tranquilo já, tudo resolvido. Deixa eu dançar, vamos lá, deixa vamos eu dançar, lá. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Então é isso, ai, me solta. Pode chegar. E aí, família Maguari? Que a festa vai começar. Olha o Maromba comigo também. Você tá na cara, gente boa. Então bora, Maromba. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? Falando da minha vida, criticando as minhas contas. Galera do Passat Moral, dá-lhe a chavara. Galera tá comigo, meu irmão. Segura aí, motora malucão. Agora, SP é que é tchau. Pra inveja, tchau, tchau. GDS também de Cui, aqui presente com a gente. SP é que é tchau. Pra inveja, tchau, tchau. Barbearia da Vila. Cara que dá o grau no visual do Patrese, a biaria da Vila. Tchau, bye bye, ô neném. ligado, né, pai? Já foi, foi, foi, bye, bye. Fico o dia inteiro falando da minha vida. Olha o Milo. Milo, tu chupa ou tu morde? Não tá. Os dois? Dando, só tá bem lá no Buffalo, né? Fala de fulano, de ciclano mais ainda. Tá pegando chifrada pra todo lado. O que tu queria, né? Beco é tchau, pra inveja é tchau. E já foi, já foi. Os beco é tchau, pra inveja é tchau. E já foi. Yuri Martins. Meu parceiro, olha lá, acontece. Aqui presente com a gente também, o futuro vereador do estado do Pará. Bora lá, ô! Você vai sentar por cima. Esse alô acontece. Eu voto é todo teu, alô. Voto comigo. Tamo junto. Tem que rolar um vale, né, pai? Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca. Ela balança e Yuri chama de malandra, ela vem. Equipe do uísque também! Tô tapinha na. Vamos dançar, vamos dançar! Bum, bum, bum, ela balança e Yuri. Meu parceiro Jean! De malandra, o louro também! Vai sonar. Ah, de Marituba, é isso? É? Vamos lá! Agora vai sentar! Vai, João Oliver! Registrando tudo aqui no baile! Pode crer! Bagulho doido, a mulherada! Galera, vai primeiramente, primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, bem reduzido, bem na manha, vai lá, gente. E terceiramente, seita na rola. Oh, na... Bora matando, na manha. Seita na rola. Oh, quica na rola. Oh, seita na rola. Um abraço também, o Giovanni, a primeira dama. E hoje tem cangalha, papai. Hoje tem cangalha. Novinha, filha. Essa toca top. Onde vai ser doido? Novinha, filha da putinha. Vai, desce, moreno. Novinha, você é uma flor. Filho do cabrum, se não for. Amarelo lembra ouro. Ouro lembra ladrão. Ladrão. Lembra você que roubou meu coração. Aí, novinha! Vinha! Vinha! Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Ficar com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar pulando na favela e morro por ela. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai do que aquecimento, né? Do que aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquila que o Jay Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Quebra tudo, porra! Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Eita menina braba, ela esculacha na dança, ela vem do estilo Maguinho. DJ Patrese! Mas tá na hora, na hora, na hora, na hora. O Ralf, o Lucas também, dos caras de paus, sempre com a gente. Bora! Música de motel no ar, no ar. Tudo reduzido, tudo na manha. Vai matando, assim, ó. Minha equipe também, couro com couro. Tamo junto. Bora aliviar, na mão. DJ Lohan, que tá Um abraço também, o Giovanni, aqui presente com a gente. Jurunas Carne no telão. É o açougue número 1 do bairro do Jurunas. Empresário Netinho. E o gerente também. O que tá acontecendo, neném, com esse telão aí, cara? É doido, é? Fabinho Félix, o Tico Lanches. Falar em lanche é o carioca, meu irmão. Falou em lanche, papai, é com ele mesmo. Se liga! Vamos lá! Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. Se é o piloto, é um pudizinho, sabe? Armazém Belém, não parar. Eu sei por ele eu vou me apaixonar. Junto comigo você vai. Pelores de Belém. Tadeu, P2. Aí Felipe, 11 do Pós. Laura, isso é. Bichinha. Você apaixonar. Aqui no Baile do Patrese. Eu fico pensando onde você está. E aí, carequinha, carequinha? Tá comigo, meu irmão. Mas não consegui te encontrar. As nossas loucuras de amor. Vamos dançar, vamos dançar. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Lógico, é. É, teu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor. E aí, cara, que errou pra cima, moleque doido. Pode vir. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar. Acho que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Harrison Lemos e banda Tecnoicia, a nova sensação do Pará. É desse jeito! Aqui no Baile do Patrese. Baile do Patrese. Detona! Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo. O tio Grace também, o Bibinho. Aí, Binho! Chega mais perto. Tá comigo! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Eduardo Oliveira. Fechado sempre aqui com o Cron. De quinta a domingo. Bora, Leonardo! Hora de gastada, vai! Vai, vai, vai dançando, vai beijando, vai bebendo. E o bagulho é doido no carinho. Meu amor, vem pra mim. Pode, recolhe, mexe, se for, vem comigo. Hoje a parada é lá no Cangaia. No Cangaia, papai. O bagulho vai ser doido. É só um conto, te liga. Cangaia, gigante, crocodilo. E o som do Mauro Som. Crocodilo e Mauro Som. Vai rolar o bagulho doido. Bora, Mauro. Pra cima, meu irmão. Hoje a parada é Cangaia. Aí, grandade é o Paulinho. Vamos nessa. Toma. Lindo de corpo. E o quê? Eu tenho medo deste sonho acabar. E aí, cara de pau? Como é que é? O céu, a terra e o mar. Alô, Fabinho Flex, o Tico Lanches, tá aqui comigo, um abraço. Venha com seu beijo. Vem, vem, vem. Caixa baixa, você é considerado a pedreira. O rei dos periquitins. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Estão aqui, de ser menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. No fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado. Junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção. Aquela que a nossa relação me dói a consciência. E aí, Bruno? Bora pra cima! Meu coração, por favor, não se percebe. Porque realmente foi sua opinião. Você, você, você! Você se machucou. Agora, agora, agora! Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. É o baile do Patrese. Patrese. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. E o quê? Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Você é meu amor, meu louco desejo. Dançando. Esqueço do calor e o gosto. Bora, flor, bora, flor, bora, flor. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Toma caqueado, nojinhado, caqueado. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. Vem dançando, vem bailando, vem dançando. Aí do Patrese. Se liga! eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eternamente. A Maiara também, o Caio, o Fernandes, meu parceiro Wagner, a Daniele, a Cleo. Está cansado. Despedida de Edgar, isso é. Antes de voltar pra Londres, vem conhecer o Croco. E o que? E o que? Patrese. É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Que eu te quero. Baby, baby. Toma caqueado e a galera vai no clima. E o baile do Patrese não adivinha, não adivinha. Vem dançando, vem bailando, vem dançando, vem bailando. Dá um giro na HD, bora dar um giro na HD, bora dar um giro na HD, no HD, vem. Solta mais um. Nike pra cima, meu irmão. Eu quero falar. Japonês do uísque, comanda o bagulho, meu irmão. O meu amor, dá meu carinho pra ela. E o que, e o que? O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela, só pra ela. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Põe no gingado caqueado, no gingado caqueado. Bagulho vai doidando e o Patrese detonando. Vai virar, vai virar. Gira. Pra se ligar, carinho. E aí, Daniel, você é a primeira não? A Sueli aqui comigo também, beijão. No caqueado. Aí, Juninho, bora Pitoco. Do Lisboa, aqui presente com a gente, tá chegando o novo Bato Lisboa. Te segura! Aí, Glauber! imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não sei expressar. E o quê? E o quê? Por ti. Bora, carequinha! Eu menti. Do estado do Pará, empresário Ícaro Carneiro. Vamos lá. Sai, papai, um abraço, é assim, ó. Diego, da Pedreira, tá na área. Ô, Diego, esse moleque. Gente boa, camarada. Saudade de ti, cara. Diego, da Pedreira. Vamos pra cima, moleque doido. Diego, da Pedreira, tá na área. E o quê? Minhas noites agora são frias sem ti. Meu parceiro Max e o Bolota também. E aí, Max? Couro com couro, caqui comigo! Só no couro, né? E agora passou os dias a esperar. E aí, Flozinha, bora, mulher! de boa. Equipe Whisky também. Galera na área. O Milo, homem do búfalo do Marajó. Haja chifrada atrás dele. Tá adorando as viagens. Aonde está? Quartinho, fruto da terra. Sei que as palavras se perderam ao vento. Chora, pote, chora. Quantas vezes que mentias foi difícil. Hoje tem, né? Diz em mim. De novo. E não se equivocava e por errar teria coração. Pois que atirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. É marcante, vambora! Por uma noite de aventura. Patrese. Baile do Patrese. Adivinha, vai pra cima e não para! Manda Hendrix. E aí, Netinho Popular? De Macapá! Se considerar! Lohan também, e seu grande amor. Só de boa, hein, Lohan? A situação é difícil. Tá bonito, tá lindo. Não é nada difícil, tá de boa. Que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou apaixonado. E o que? E o que? Juninho, Itutiba, do Lisboa. Homem mais apaixonado de Ananindeua. É. Acima, Pitongo! Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei. Um abraço também ao Sidney, o Andrei, da família S.A. Um abraço a você. Um gatinho de coração que insiste em amar você. Está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Opa! E o que? E o que? As solteiras vivem. Banda Rister. Rasga, mano! Um tribo de sucesso. Ha ha ha.